mas sou ídolo. As que o pique Hollywood mesmo sem filme exibido. Êxito comparado a gênio de Wall Street. Transformei minha fome em Kawasaki Buick. Virei Davi porque pus o Golias no tonel e queimei vivo. Sou Moisés porque degolei o faraó do Egito. Sem Apolo 11, pisei na lua. Pra paralisia mental, sou Albert Sabin, a cura. Mito tipo Senna, sem McLaren de Astra. Dando pinote na força tática. Cheguei no nível Marvel, sem origem mutante. Com sequestrado de Ray-Ban, com fita isolante. Uma foto do meu refém, esperando o resgate. Faz virar trote de faculdade. Os presos no Iraque não atraem a roupa suja de graxa ou respingada de tinto. Capacete da obra, a luva de eletricista. Porque o prêmio é cama Mara, Braz, nome no SPC. Mesmo em 24 parcelas no carnê. Desde a creche é definido, joelho no milho. Colo só pro nenê de pampers, não pro de fralda de pano com mídio. Nem masoquista quer ser o pai que falsifica a receita, esperando o dó do cu da pajeiro, fingindo que usa amuleto. Pacote brownie, 12 molas, harém de piranha. Enterro plebeu e dá luz ao rei da montanha. Sou Vin Diesel, pro boy de um mito. Aleton Razi, chefe de estado. Astro de cinema, sou herói, o espelho, o sonho da criança. A mão com a micro-use, o rei da montanha. Sou Vin Diesel, boy de um mito. Aleton Razi, chefe de estado. Astro de cinema, sou herói, o espelho, o sonho da criança. A mão com a micro-use, o rei da montanha. Um canso de opala, placa fria. Aí, brother, liga quem vende uma farinha. Cusão, Cedenar, que nem saquei do coldre. Foi de bloco, não gasto bala em carne podre. O boca a boca traz fama, mas que fly é faixa. E um minuto, o herói que é louvado na quadra. Injeta ânimo no pivete de conga maior que o pé. Doação da patroa da mãe, descolado com chulé. Tem minha esperança de não acabar vendendo churrasco. Amendoim torrado no terminal Santo Amaro. Cruz 40, de febre maculosa. Que vem do carrapato do pangara que puxa a carroça. Não quis ser pivô do All Star Games, do crime que cê pela em Guadalajara, comandando o Dream Team. Só que pra teu cinturão e o mundo a seus pés, é só que inimigo nocauteado e o juiz contando 10. Valeira, Maxi, George, Luger, Samuel, Colt. Traca, revólver, pistola, grandes inventores. Sem vocês não tinha chance da piscina climatizada, do duplex com closet, sala de ginástica. Minha mãe foi Joana Dark, pulindo talher de prata. Mas não quis seu legado de rodo e bota plástica. Quem tem coração de zumbi não aceita corta cana. Ou vira lata lá sua carrocinha, virou rei da montanha. Sou Vin Diesel, boy de um mito. Aleton Razi, chefe de estado. Astro de cinema, sou herói, o espelho, o sonho da criança. A mão com a micro-use, o rei da montanha. Sou Vin Diesel, boy de um mito. Aleton Razi, sou herói, o espelho, o sonho da criança. A mão com a micro-use, o rei da montanha. A porta do inferno é larga, do céu é estreita. Exige rádio comunicador, 12 punheteira. A voz de Satã vem via satélite pela antena. Lava seu cérebro, te torna escravo da influência. Põe na lancheira um bulldog em vez de pão com patê. Pra vencer inimigo como Dragon Ball Z. Não deixa o Monza Red trazer a felicidade. Só vem com a Hugo Boys mandando personal style. Constituição é a promissória com o povo. E na diplência faz desabar que vira Bósnia, Kosovo. Vi muito algemado em duplo exame de corpo delito. Sendo reconhecida atrás do vidro. Porque quis comprar insulina, porque era diabético. Ribotril pra controlar ataque epilético. Vim putrefação vocal do coral. Que cansou de sonhar com emprego no prédio da força sindical. Virou cliente da o personalité de Chester. Roubou a arma do goi, pro empréstimo na fina investe. Que seu olheiro não vê seu talento no gramado. Tem mais um anunciando hits no classificado. Me prefere de calça bege recluso. Mesmo 16 vezes mais caro que educar um aluno. Cusão, não deixa minha use ser o sonho das crianças. Não deixa um rei Charles querer ser rei da montanha. Sou Vin Diesel, boy de um mito. Aleton Razi, chefe de estado. Astro de cinema, sou herói, o espelho, o sonho da criança. A mão com a micro-use, o rei da montanha. Sou Vin Diesel, boy de um mito. passou.